está deslocado no 1200 metros. Mantém a posição, chama em torno no noite desse Palmeiras. Matheus, chama lá. Salvador, pastor 01, está no ponto de terra da Bela. Pastor 01, está no ponto de espera da hotel, não é isso? Pastor, no hotel. Ok, mantém o ponto de espera, pastor 01. 01. 3859, via Delta, aguardando para endereço. 3859, tem em contato visual com o Boeing 737 na curta final? Tem aqui, o contato visual. 54, na parte. 10 deslocada, até 3859. Do Galeão, nível 360, via peso 14. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição Bless. Controle 119.35, código 5016. Ciência autorizada 360 para o Galeão, via peso 14. Decolagem da pista 10, curva pela direita da EL Bless. Controle 119.35 e transponder 5016, 194.11. 9419 correto, reporte para o posicionamento. Avianca 6319 copia. Prossiga. Avianca 6319 autorizado Guarulhos, nível 320 via Upper Whisky 50. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição de neve. Controle 119.35, código 5017. Direita, saída da EL de Né, 0935, controle, transponder 5017. Não, Deco, vinha com a minha 319 correto, reporte para o posicionamento. Maravilha. Mano, que simbra, as marcações estão indo e voltando. Ciente. Intermitente. Obrigada pela informação, Terebicic 414. 414. Então 3602, primeiros 1200 metros são impraticáveis, vento 40 graus com 10 nós, pouso autorizado. Livre pouso, pista 10, então 3602, 3200 metros. O pastor 01 na vista, o tráfego na final da 10? Sim, Matheus. Após a passagem deste tráfego, o Airbus 320 ali mantém. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Tá 3859 decolado aos 37, chame o controle 119 decimal 35. 935, 3859, bom dia. Bom dia. O meu Oscar Victor Delta, sua identificação, autorizado chegada Mari, desde mantém a nível 050. Boa, Mari 050, Oscar Victor Delta. Sou Salvador. Bom dia, 3859 da TAM, decolou na Gola e Fonda. 3859, bom dia, contato radar na decolagem, saída Gola e tração Gonza, sobre o nível 380. Gola e Gonza, 380, TAM 3859. Paulo Tan 3454 com a Oscar, autorização Recife. Tan 3454 Recife, aguarde cópia. O nível 330. Filma. Sim, será coordenado, aguarde. Livre ali aí manter o baixo 01. E aí manter o baixo 01. Tan 3602, o solo aos 3, aos 40. Solo aos 40, libera direita, solo 219. Direita, solo, Tan 3602. Salvador, Sassara 2733, ponto de espera pronto. 2733, mantenha o ponto de espera. Matando. Dois, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 quilo. Alfa antes daquilo, tá 3602. Pista visto 54 na quadra. Esse 494 completo na ele, é o Glide 2198, décima ao meia. 386. Fico já, bom dia, 5414 trip, na aproximação final, chamarei com trem. Sena Guarulhos, pronto para o táxi. Guarulhos, 4 horas, confirme o PLB? 48. 48? Afirmo. Autorizado o táxi inicialmente até o través do portão 62. Gente, táxi, através do portão 62, tá 94 ou não? Na 3859, chame Centro Recife, na frequência 1288, ao TN 13325. Trativo 1288 ou 13325, bom dia. Isso aí travou, 5494. 5414, tá livre o pouso, vento no 40 graus com 10 nós. Passou externo, 5404. Pastor 01, decolado aos 42, chame o controle em 119, decimal 35. Para controle, para o PC. JDLS tem o glide 1 no 0, vista para 12 mil pés, ajuste no 0, no meio é responsabilizado. Após estar autorizado o ILS da DEL, tem o glide, poderia confirmar o ajuste? Ajuste 1 no 0, no meio, Salvador. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decolado no 0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju 5022. Eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 35. 030 inicialmente na saída Montra Salvatap. 030 Montra Salvatap. 54, cotejamento correto, posição 612, a reposta quando pronto para acionamento post. O 3602 da TAM no pátio 3 irá dar passagem ao Airbus da companhia que se encontra agora à sua frente. Após o tráfego, ingressa para o portão 05. Gente, após o jornal da empresa, prossegue para o 5 da 3602. Corra, avatar, está presente? Negativo, inicialmente manter o perfil de saída. Ótimo. 140 com 10. Obrigado. 4411, ingressando na Delta, chama a torre, 108, meia dúzia. Ajuste e permanece, no 016, bom voo. Senta, Delta 118, decimal meia, ajuste no 016, tá, 941. Fo 02733, a linha mantém. Linha mantém, 33. Agência B319, solicita acionamento na posição 01. Direita, chama o solo 219. Próxima direita, chamará sol 219, 5414, até daqui a pouco. Gente, obrigado. Torre Salvador, da 9411, bom dia, taxi Delta, ponto de espera pronto. 9411, após a rolagem do Carva, ali mantém. Após a rolagem do Carva, autorizado a alinhar e manter 1-0. Você era 2733, está livre de decolagem, 1-50 graus, 089. Resistência. Zero um, não dá presente. Autorizado voar direto da TAP. Eu não dá presente voar direto da TAP. Sim, de quando possível estimado para Lapa. O 3544 no reporte antes da taxa de Juliette. O avião cambia 3 do Uno, agora solicita o pushback do Uno. Reporte táxi. Reporte táxi. Um voo. Costa Aérea 2733. Costa Aérea 2733, contato radar na decolagem, suba ao nível 090 na saída Conde. Saída Conde, segura por 90, 2733. Autorizado até a posição remota. Autorizado até remota, 5414. localizador e avisar o Capisto Oscar Victor Delta. Oscar Victor Delta, completo final ILS Sail Glide. Os primeiros 1.200 metros estão em prática. Chame Torre 1-1-8-6. 1-1-8-6, o Oscar Victor Delta. Salvador, muito bom dia, ocupando o meu Oscar Victor Delta, agora 2-3 milhas externas. Victor Delta, intenção de pouso é 1-0? Afirmativo, ciente dos 1.200 metros iniciais, respeito. Ok, ciente, o vento 1.40 graus com 10 nós, altímetro 1-0. 1-6, Oscar Victor Delta está em pouso autorizado na pista 1-0. 1016, pouso autorizado, Oscar Victor Delta. Da 9411, decolado ao 51, chame o controle, 119.35. 1-1935, da 9411. Controle Salvador, bom dia, até 9411, perfil da EL, 1610. 9411, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída da EL, tração Bless. Ciente, da EL Bless, 360. Autorizado o da EL, por gentileza, senhor? Não tenho perfil de saída, tá, 9411. Ciente, 9411. 01, ciente, eu se encontra no pátio 3 e decola 1-0, confirma? Afirma. Ciente, aguarde. Bianca 6311 para o táxi com o POB de 103. Nossa autonomia é de 4 horas. Alterão Galeão. A Bianca 6311 autorizado táxi Índia, via Índia, Alfa, Antra Delta, chame a 208.612 e ajuste no 0-6. Gente, Índia, Alfa, Delta, chama naquela por antes da Delta, chama a torre. 6311. Ter um testemunho para Lapa. Tá. Lapa a 14:50. Firme 1450. Mati. Ciente, grata. Programada na Cajuva, venta grupo 67, defronta 1-0, colocou a esquerda na Santa Conde. 0354, outra fonte, 0-6, o controle dele, mais perigoso. Dirigimento correto, reporte quando pronto para acionamento. Tá pronto para acionamento, Lima Quilo Zulu. Livre acionamento, reporte táxi, Lima Quilo Zulu. Para táxi, Zulu. Torre Salvador, muito... Novamente, o Avianca 6311, próximo a Delta. 4 horas e 10, autonomia, alterna Salvador. 4 e 10, Salvador, confirma o PB, Lima Quilo Zulu. 4 a bordo. 4 a bordo, Lima Quilo Zulu, autorizado táxi via Índia, via Pátio 3, Quilo. Na Quilo, reposte quando pronto. 43 já tenta ser quilo, reporta de Martílio Zolo. Ajuste no 06, 3454. Sano 3454, posição 62 autorizado, puxa, acionar, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, 3454. Sente, qual a proa e por quantas milhas pastor 01? Minha proa 330 por 10 milhas. Sente. O 3454, mais 5 minutos para iniciar o push e vai reportar quando pronto. Confirme. 3454, vai reportar quando pronto, senhor. Falta mais uns 5 minutinhos aqui. Sente então, se considera a autorização, reporte quando pronto. Reportarei. Alô, Salvador, bom dia. Estou falando, é Oscar Vitor Delta. Victor Delta, táxi via Alfa, reporte entre táxi Kilo. Via Alfa, reportar táxi Kilo, essa Victor Delta. Lima Kilo Zulu, tá na táxi Kilo para proceder até a Delta. Lima Kilo Zulu, cruza Alfa, na Delta chama Tui, 186, a frequência, o ajuste permanece, no 0 no meio, bom voo. Sim, eu estou já até a Delta, eu acho que é Lima Kilo Zulu, obrigado, até lá. Mike Echo, X-Ray, informo que não estou recebendo seu modo Charlie. Só 94111, Centro Recife 1288, Alterne 13325. 288-3325, 94 número, obrigado. Sevo Mike X-Ray. Eu estou recebendo seu modo alvo e modo Charlie. Lima Kilo Zulu aí, mantém. Agora mantém, Lima Kilo Zulu. Nono decolado 58, chame o controle 1935. 1935, obrigado, bom dia a todos. É 31. Lima Kilo Zulu, quando pronto, tem decolagem autorizada 150 graus 89, só atenta a esteira do Fokker 100. Ok, vai guardar um minuto e meio. Zulu. Bianca 6311, no contato radar na decolagem, saída da E, transição de né, suba nível 320. 320, 6311, da E de né. Contra o Salvador, pastor 01? 201, prossiga. Tá, mantendo a prova 350 para atividade de informações. Boa, 350, ciente. 250. Oscar, Victor Delta, apenas confirmando, seu pátio é o 3 ou aerostar? É o 3, tá. Ingressa via quilo para o pátio 3, então. O quilo para o 3 é o de alto compatibilidade. Quente. Agora o gol 397 Ilhéus, confirme o nível. que se ele tiver, a gente aceita. Gente, o 220? Ah, filho, pode ser. Gente, será coordenado, vai de cópia. É, eu chamo a Saralapa. Saralapa aos 4450. Sim, então mantenha estimado, pastor 01 grado. Lima Kilo Zulu, pode chamar o controle? Pode, 1935 decolou 00, Lima Kilo Zulu. Certo, bom dia. Grande Salvador, bom dia, o objeto 6726 vai passar 170 para 150 com a informação ótima. 6726, essa identificação, chegada a mar e desce aí, mantém o nível 050. Chegada a mar, identificou 050, 6726. Controle Salvador, bom dia. Papa Tango Lima Kilo Zulu decolou 90 na Conde da nossa escuta. Papa Tango Lima Kilo Zulu, suba para nível 090, saída Conde, Lima Kilo Zulu. 90 na Conde, Lima Kilo Zulu. Está autorizado Salvador Ilhéus, nível de voo 220, decola 10, primeira curva direita, executa o perfil da saída da EL, transição Leda, após Leda, direto Ilhéus. 5033, eu transpondo o controle 19.35. Gente, autorizado 220, decola da 10, curva direita da EL, Leda, após DCT, o transponder 5033, controle de saída 119.35. Protegimento correto, posição 03, reporte quando pronto para acionamento push. Eu tava vigilando, eu tava no push. Sério, 2732, chame agora o Centro Recife. 1-2085, alterno 2545. Pois não, 2732. Vai chamar o centro em 1-288, alterno 3325.